vendo a estrela brilhando no espaço, vendo o pássaro livre voar, vendo os lírios brotando nos campos, vendo as ondas rugindo no mar. Busco a causa primária de tudo, no universo profundo a vibrar. Abro a Bíblia e busco na fonte, e a verdade consigo encontrar. A essência do corpo é a alma, assim como o perfume na flor. Mas a essência da alma é a vida, e a essência da vida é o amor. Sublime milagre materno, e a quase mamãe a embalar, o seu sonho futuro nos braços, desfrutando o prazer de esperar. E a criança nascida que chora, uma antífona à vida sem fim. Abro a Bíblia, a resposta de tudo eu encontro explicado assim. A essência do corpo é a alma, assim como o perfume na flor. Mas a essência da alma é a vida, e a essência da vida